DJ Juninho Locutor de Curuçá. É sufocante ficar sem você. Eu mal consigo respirar agora. Saudade bate feito correnteza que me afoga. E quanto mais eu tento não lembrar, o seu sorriso vem na minha memória. Eu sinto que beijar sua boca é o que eu preciso exatamente agora. Me salva, me liga, me fala. Por onde você anda essa hora? Ah, onde você tá, bebê? Tá provando boca pra me esquecer. Tô beijando garrafa pra não me lembrar. Desafoga minha mágoa, cadê você pra me salvar? Onde você tá, bebê? Tá provando boca pra me esquecer. Tô beijando garrafa pra não me lembrar. Eu já tô escalando as paredes, vem pra me salvar. E quanto mais eu tento não lembrar, o seu sorriso vem na minha memória. Eu sinto que beijar sua boca é o que eu preciso exatamente agora. Me salva, me liga, me fala. Por onde você anda essa hora? Ah, onde você tá, bebê? Tá provando boca pra me esquecer. Tô beijando garrafa pra não. Minha mágoa, cadê você pra me salvar? Onde você tá, bebê?